A única coisa que eu quero tocar. Júnior do Comércio, diversas marcas. Nunca pensei que eu ia tanto te amar. Outra vez, desce na batida, aproveita, tá no loop. Desce na batida, aproveita, tá no loop. batida, aproveita, tá no loop, meu DJ. Tira a batida outra vez. Desce na batida, aproveita, tá no loop. Desce na batida, aproveita, tá no loop. Desce na batida, aproveita, tá no loop. É o Mega, é o Aldeson. DJ China, insuperável. A referência dos DJs do Pará. Se acertar, é só briga, intriga, ciúme, esse papo não vai colar. Poxa, por que tem que ser assim? Você sabe que eu te amo, que eu morro todo dia, vem cuidar de mim. Sou dependente, dependente, dependente, dependente, dependente, dependente de você. Sou dependente, dependente, dependente, dependente, dependente, dependente de você. Sou dependente, dependente, dependente, dependente, dependente, dependente de você. Sou dependente, dependente, dependente, dependente, dependente, dependente de você. É só briga, intriga, ciúme, esse papo não vai colar. Poxa, por que tem que ser assim? Você sabe que eu te amo, que eu morro todo dia, vem cuidar de mim. Sou dependente, dependente, dependente, dependente, dependente, dependente de você. Sou dependente, dependente, dependente, dependente, dependente, dependente de você. Sou dependente, dependente, dependente, dependente, dependente, dependente de você. Sou dependente, dependente, dependente, dependente, dependente, dependente de você. Vem embora, Bruninho do Comércio, mostra o que é novidade. Ficar contigo, sua melhor amiga, detonou nosso amor. Foi uma armadilha. Ela disse que você não me queria e não me dava valor. Já não aguento mais ficar sozinho aqui. Não sei falar inglês, não entendi. Ela mentiu. Sou pebre, tono e coça. É nova, tiro, vira, vé. Era noia, California. I get that you and you showed up. O dente disparado foi um coro. All the matches, they used to. Família, meu deck andou. Meu hit and never get in your love. Não disseste que era a fim da sua mala. Não quero mais te ver. Sei que rolou entre vocês. Finge ser minha amiga, vai pro inferno. Morreu. Amiga, me perdoe, te juro que ele não sabe. Ele não me tocou. Ele não sabe falar inglês. Jenine, o talento dado por Deus. Tudo que eu queria era ficar contigo. Sua melhor amiga detonou nosso amor. Foi uma armadilha. Ela disse

tão cheirosa como a flor. Esse dia tenta minha sorte. Ela convidou pra gente pro Mauro. Pra lá que eu vou. Com o DJ Mauro e DJ Cris. Sai desde DJ Gil e Lurian. Oh não. Aqui apertado pra você. Quem é Mauro? Vem pro Mauro, minha gostosa. É o Mauro só que agora toca. Gostosa, é o Mauro só que agora toca. Quem é Mauro? Vem pro Mauro, meu amor. O maior sucesso no Pará é Billy Brasil. Na moral, sucesso. Saber o que eu fiz pra gostar de ti. Fui agir assim. O águia blindado estava seguro e você cruzou meu caminho. Tão cheirosa como a flor. Decidi tentar minha sorte. Ela convidou pra gente pro Mauro. Pra lá que eu vou. Com o DJ Mauro e DJ Cris. Sai desde DJ Gil e Lurian. Oh não. Aqui apertado pra você. Quem é Mauro? Vem pro Mauro. Gostosa, é o Mauro só que agora toca. O águia blindado tá tocando. Quem é Mauro? Vem pro Mauro, minha gostosa. É o Mauro só que agora toca. Quem é Mauro? Vem pro Mauro, meu amor. Quem é Mauro? Vem pro Mauro, minha gostosa. É o Mauro só que agora toca. Gostosa, é o Mauro só que agora toca. Quem é Mauro? Vem pro Mauro, meu amor. Vou te amar sem medo, medo de errar. Um mais um nem sempre é dois. De matemática do amor, sem medo, eu vou me entregar. Desculpe o meu coração. Ainda pensar que tudo é dor. Bora lá, China! Amar em minha vida foi sinônimo de errar. Paguei um preço tão caro só por me entregar. Me tranquei em casa até passar. Medo de sofrer. Por me apaixonar, oh, mas você me visita toda noite. Me traz presentes que agora me confundem. Faz meu mundo girar, faz me apaixonar. Vou te amar sem medo, medo de errar. Um mais um nem sempre é dois. Matemática do amor sem medo. Sinônimo de errar. Paguei um preço tão caro só por me entregar. Me tranquei em casa até passar. Medo de sofrer por me apaixonar. Mas você me visita toda noite. Me traz presentes que agora me confundem. Faz meu mundo girar, faz me apaixonar. Vou te amar sem medo. Good day.

te quero para mim, por isso não me importo. Mas sei que tu és um erro, tu és um erro, tu és um erro. Balada marcante. Ser amada é forte, é parceira, só não quer ser enganada. Cuida, cuida bem dela, porque se você vacilar, você que vai rodar. Cuida, cuida bem dela, porque se você vacilar, você que vai rodar. Júnior do Comércio, diversas marcas. Uma mina, você tá ligado, tô fechado com ela. Ela já foi vida louca, agora tá de boa. Trabalha, estuda, tem moleque uma coroa. Mano, eu também tô na moral, arrumei uma mina, ela é sensacional. A mina da quebrada, só quer ser amada. É forte, é parceira, só não quer ser enganada. Cuida, cuida bem dela, porque se você vacilar, você que vai rodar. Vacilar, você que vai rodar. chamando por você. Esquente, meu amor. Foi eu que perdi. O vento só pra levar até você. Até você, amor. Não vem dizer pra DJ Nenê, o talento dado por Deus. Vou te contar a nossa história. Tu és bendita e não sabias. Ele não foi capaz de merecer o teu amor e te perdeu. curti um amor com você. Uma história de amor pra valer. Um, dois, dez anos pra sempre, eternamente. Olha, acaba tudo. Tanto que me dediquei. Todo mundo diz que é forte até perder um grande amor. Quando se vai embora, diz que logo vai passar. Chora, mente, bebe, mas não esquece. Então vai. Mas eu nas entrevistas e na reportagem. No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Magia me envolveu, eu me entreguei. E sem saída continuo preso aqui. No seu cheiro, nos seus cabelos, nos seus lábios que transformam minha saudade em desespero. Eu tenho medo de acordar e sentir que amarga a vida sem poder te amar. Não há mais espaço, não quero outro amor. Não posso ocupar seu lugar. Coração fechado, já que me abandonou. Não quero outro alguém para amar. Como vou deixar? Seus beijos, como sente prazer se é você que eu desejo. Eu penso em ti, só vivo por ti. E nada e nem ninguém vai tirar você de mim. DJ Adriel, o DJ das produções em Mosqueiro. Tinho absoluto, tinho absoluto, fazendo você dançar. Não há mais espaço, não quero outro amor. Não posso ocupar seu lugar. Coração fechado, já que me abandonou. Não quero outro alguém para amar. Como vou beijar, pensando em seus beijos. Como sente prazer se é você que eu desejo. Eu penso em ti, só vivo por ti. E nada e nem ninguém vai tirar você de mim. Pode parecer loucura, toda ternura